Thiago Taxi. O design reportará o táxi, bom no 790. Xena 6356, acende a identificação dessa via chegada da Mari para o nível de voo 050. Nesse voo 050 da Mari, possibilidade da posição da coluna? Xena 6350, posição Xena 6356, desconsidera via autorizada para o EGSAP, precisa autorizar até o nível 050. Aprovado até o 50, muito obrigado, querida. Mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Cabos, linha de abraço. Alguma 790 para o táxi com 125 a bordo, 3 horas e 23, alterna Maceió. Táxi aprovado até o ponto de espera na pista 0 via Atune, táxi Índia, ponto de espera Torre 1895, Penangão na 095. P15 ajuste, a Pátio Índia, ponto de espera 1895, bom 97, 90. Aprovado, direita via Índia até o ponto de espera da 1-0, quando lá torre 1-1-8-9-5, quem liga 1-0 no 5. Prioridade, ponto de espera da 1-0-108-9-5, 1-0-5. O 1-5-5-6 na escuta. Escuta, mas você já... Possui um estimado para o pushback? Olha, só fechar a porta aqui, já está pronto, já se pode considerar pedido o início do push. Ok, autorizado, chama o táxi. Espera aí. O 6200 vai aguardar a liberação do gate 8, ok? Fazer o que? Vamos aguardar? Fala o seu 3895, pushback para 0107. Aguarde, tá 3895. Vocês fazem simultâneo com 08. Aguarde. O 156 seria possível coordenado de modo a deixar a entrada do gate 8 livre? Afirmativo. O 6200 observando a liberação do 8 autorizado Juliette, gate 8. Observando a liberação do gate 08 autorizado, Juliette, portão 08. Só para colocar atrás, eu vou pegar uma obra aqui no pátio, que está ruim. É só fazer um pouquinho rapidinho aqui, ok? Sim, sim. Eu não vou ver se considero uma tentação. Mantendo posição 6200. Sete, quatro, cinco, decolada 58, controle, acelerou, 20, decimal 8. 208, boa. Autorizado, Ilhéus, via rota do plano, nível inicial 180. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, subida coral. Transponda 5573, controle Salvador, 120, decimal 8. 360, autoriza, Leda. Após 2000 pés, tá autorizado ali. Com 2000, rua Leda. Controle, Salvador, muito boa tarde, Altan 3218, 16, 40. Pé 3216, SM de identificação, dessa via chegou a Mari para nível de voo 050. Mari para 050, haveria possibilidade de apoio de TAP? 3216, considero via autorizado de TAP. Considero via TAP, muito obrigado. Oxana 6356, 2 para 2010, ajuste no 015, autorizado o LS XT, pista na 0, ponto estabilizado. 2015, reportará estabilizado no X-Ray, 6356. Teste 90, livre decolagem, 10, vento de proa, 100 graus, 139. Livre decolagem, 10, bom na 790. Ono 556, TOB 183, com 340, Terra Campina. Confirmamente, TOB? Ono 83. Táxi aprovado, até o ponto de espera da 10, via Tátio 1, Táxi Índia, ponto de espera 2, 11895, TNH 1095. Tátio 1, Índia, ponto de espera 2295, gol 1956. 200, após o Bang da Gol, Gilete, portão 08. Faz o bike da voz Juliette 8, 6200. Decolada 01, controle 120, decimal 8. 208, gol no 790. Controle, gol no 790. 1790, contato radar, sua para nível de voo 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe ao 370, voo no 790. dia, Gol 1556, ponto espera no 0, pronto. Bom dia, Gol 1556, livre decolagem, dá 1-0, o vento 1-0 graus, 1-4 nós. Livre decolagem, está no 0, Gol 1556. Autoriza o Lamonte, Fábio, para 745. Para o controle da 3745. Firmo, solicita o Lamonte para DD. Aguarde coordenação com o Recife, para 3745. O Alfa Sango Índia mantenha a subida para nível 085, quando sai o Alfa e estará encerrado 42 milhas. Para o oeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife Frequências, bandas 685 até 2545. Chame para o ataque. Gente, obrigado. Sinalizador na posição 8. Gente, boa tarde. Não tem sinalizador, estou parado. Beleza. 3745, autorizado, Mótiva. Boa, Mótiva, tá 5-6 da colada 05, chame o controle, 120 da cima 8. 208, obrigado, bom dia. Boa. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1556. Gol 1556, contato radar, suba para nível de voo 360, perfil da U. Israel 360, 556. Estabilizado no localizador, o 6356 da Oxanete. Oxanete 6356, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. 1895, 6356, obrigado. 3745, chame Recife na frequência 95 do sinal 1, alterno 33 do sinal 25. 351, 13325 da 3745. Gol 790, chame Recife na frequência 926 do sinal 85, alterna 25 do sinal 45. 2685, alterna 2545, gol 1790, bom dia. Entre os 216, desça para 2000 pés, ajuste 9095, autorizado sinal ILS, exorcista 90, informe estabilizado. Para 2015, reportará estabilizado, 3216. táxi aprovado até o ponto de espera da 10, Patione Índia, ponto de espera Torre 11895, PNH 0015. Bom dia, 3895, ponto espera 90, melhor contrato para o final. 356, solo A110, libera direita, solo no 211. Solo no 211, obrigado, senhorita. Esse 95 na escuta? Liga. O senhor já está pronto? Afirmo, concordo, aprovado. Ali mantém pistão no 03895. Táxi aprovado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, mas chamante da Juliette, né? 356. Ao alinhar sem livre decolagem, vento 090 graus, 149. Autorizado decolagem, 190, 338. Prossiga. Assistente da informação Oliva, autorização Matera. 1:04. Guardando, para de jantar, saída, por favor. Fuca de Amaracaju. 6356, Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, obrigado, senhorita. 1864, cópia. 804, autorizado Maceió, via 217, nível 350. Decolagem pista 1-0, primeira curva será à esquerda, perfil de saída por Cajá, Maracaju. Transponder 5005, controle pagador 120.8. Autorizado, Marcio. 0217-0350, da palavra 10, para a esquerda 50-0508, muito bem. Planeio estabilizado. 32 no meio, continue aproximação, aguardando autorização de voo. 3895, decola aos 1-2, chame agora o controle 908, tem um ótimo voo. 208, obrigado, boa noite de semana, até a próxima, 3285. 32 no meio, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 1-5. Ok, livre pouso, 32 no meio. Parada de colagem, chega agora a nível de voo 340, perfil da alça. Ok, estamos 340, considero vai direto Leda. Após 2 mil pés, está autorizado Leda. Quando Leda, 3895. Acompanhando 2230, transfere 190, informação Lima, livrando 190. Passarei 2230, acendo a identificação, via chega da Amanda, esperando em vídeo voo 050. 22, via Amanda 050, 2230. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama o táxi. São 32 no meio, solo 8 no meio, libera a direita, chefe solo no 211. 211, obrigado. Log nível 360. Imagem pistão na 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5095, controle Salvador 1202.8. Autorizado, 208, portão número 2, é o voo 2067. Correto, meu 2067, portão 2, chama o pushback, acionamento. Santa 3206, Alfa Gillette, portão 04. Alfa Gillette 04, pode. Azul 4463, aguarde. Então, 3895, chame Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife, obrigado. Fala. 172. Táxi aprovado, até o ponto espera 910, Versace 1 e Táxi Índia, ponto espera Torre 1, 1895, Kenegal na 04, 1864. 2014, Pátio no Índia, ponto de espera 1895, a torre 184, bom dia. 4463, autorizado, por estacionamento Samtax. Salvador, boa noite, 64, pode esperar, da 1-0, pronto. Boa noite, 64, livre decolagem, da 1-0, vento 1-0, 0 graus, 2-0 nós. Autorizado, né, decolado, 1-0, boa noite, 64. Passarei 2230, desça para 2000 pés, registro na 0115, autorizado ILS, que pista na 0, informe estabilizado. 2015, informe na estabilizado, pequeno desvio à esquerda, depois de informações. Tente forma alterna. Informe na. Salvador, boa tarde, eu chamei 6213, ciente da Mike, posição 8, autorização de tráfego para o Galeão, pronto para a cópia. 6013, formação Mike, copia 360. Afirma. Autorizado, Galeão, via Upper 9857 até Monstro, nível 360, decolagem pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída da Euleda Irumi. Transponder 5566, controle Salvador 1200-8. Seja autorizado Galeão, nível 360, via Upper 9857 até Pulso. Decola 1-0 com curva à direita, boa saída Leda da S41, da Euleda Irumi. 5566, transponder 1200-8, controle, eu chamei 6213. Correto, chamo para estiver estacionamento. Para postulamento, meu Deus. Trilho de Salvador, 2-0-8. 2-0-8, 7-8-4. Motor de Salvador, boa tarde, 2-1-8-6-4, na Puca, 1-6-10. Boa noite, 64, contato radar, sua para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, Goma, 864. Andrés 804, a sua identificação dessa via Chega do Mar para nível de voo 050. Autorizado para o Registap e o Tran 3804. Na posição 11 do Pat 1 no Pará Reboque até a posição 01 do Pat 3. América 229. América 229 e 9. Somente POB? Direita vem até o ponto de espera da 1-0. Quando lá torre 1-1-8-9-5, vem levar 1-0-1-4-4-4-6-3, boa viagem. Azul 463, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-9 nós. Ganhando e decolar azul 463. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2230, final da 1-0. Ok, passarelo 2230, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. 463, decolado aos 31, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, está na coral, passa 6500. Azul 4463, contando a radar na decolagem, sua para nível 180, sai da coral. 80, coral, azul 4463. No 864, chame Recife, frequência 26.85, alterno 25.45. 26.85, 25.45, 1864, ó. Solo. Justo 015, autorizado ILS, recebido 0, informe estabilizado. 735, passa a unidade 73204. Sujeito ao tráfego, 1.500 pés, decolagem da 1.0 com curva a critério da torre. Acione no transponder 0130, controle o Torre Salvador, opera 1.18 de sua 95. No 30 no transponder, corre a torre limpo 08, chame a torre para acionamento táxi, tenha gão no 014. 962, fazendo identificação, desce para amigo 050, chega da Mari. 050 na Mari, solicita a prova de parte. Proa 962, desconsidere via Mari, autorizado para presente e top. Rio 4463, da presente, voo COV. Rio COV, da presente, é Rio 4463. Tudo onda, passarei o 2230. Ó, Salvador, boa tarde, passarei o 2230. 2230, Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, ciente 2230. Limpo 08, prossiga. Chegue back. Paulo Salvador, voo 2067.02, por estacionamento. Autorizado, chama taxi. Autorizado, chama taxi do 2067. Controle? É o Gol 962, você tem que ficar de esquerda da rota, você viu a informação. Gente, informe retornando na projeção do Gol 962. Maravilha. Azul 4463, com você? Consiga. Léo... Solicita e questiona se é condições de fazer a chegada Block 1. Nós já tá rolando o COVID com o Farense e o Santos. Excelente, grato. Pode continuar do Afiuno, presta atenção. Afirmativo, chegou da Black Uno. Estou controlando, então qual é a posição que vai voar? É a posição Black? Negativo, vai continuar voando e o COV apenas para informação a chegada do Block 1. Ok, então e o COV e o Block 1. Você foi estimado para o pushback? Mais 5 minutos no máximo. Sim. Agora, aliás, vai lá para o chão do ponto, vem 3 minutos, vem 2 minutos. Estabilizado. 2, hein? X-ray, dá uma 0, reporta lá estabilizado, descendo para 2 mil. Tem 3804, chame torre na frequência 198, decimal 95. 3804, grato. A ponte número 8, American 229. Aguardando autorização. Eu não aguardo, American 229. Botamos meu Golf e prossegue com rumo oeste ou rumo sul, via litoral? Autorizado, Salvador Lindmar, o local, visual rumo oeste inicialmente, coordenação com a torre. Adicione no transponder 0157, controle Salvador 120, decimal 8. Arma Golf correto, cotejamento, quem legal no 0-4, chame a torre para acionamento, bom voo. Pushback, acionamento, chame a 2-1-3. Portão 8, autorizado, chame táxi. Bota táxi, 2-1-3. Fala meu Golf, chame fora do céu. Ed. Solo Salvador, gol 2067 para o táxi com 178 bordo, 4 horas 18 minutos, alterna Galeão. 178 a bordo? Afirmativo. Táxi aprovado, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, quem legal no 0-4. Direita Índia, 2954 a torre, 0-4, boa tarde, 2067. Oi, Salvador, boa tarde, gol 2067, ponto esperando a pista no 0, visual com o caso nacional. Se mantém inicialmente ponto espera, gol 2067. Mantém. 0.1. 0.962, efetuando desvios à esquerda. Afirmativo, já está retornando na flor de dona. Está no VLS, na Clube Duna, descida para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 104, por 962. Já para lá. Até o meu gosto. Fora do solo, não há tráfego a informar. Boa 2067, autorizado a linha IMT, 1-0. Autorizado a linha IMT, 2-0, boa 2067. 2804 no solo, aos 44, chame o solo 121 decimal 1, né? 21, boa. Então, agora está fora do solo, 500 metros, para o Whisky. Ok, eu encerro meu Golf. Mantenha para o Whisky, aguarde a transferência. Aguarde a transferência, Golf. Boa tarde, está 3804, siga via Alfa, chame a cidade de Juliette. Alfa, chamante da Juliette, da 3804. Fala, chamante 6213, está com o top 21, 56, Alfa, 6640, Guarulhos, Fortaleza. 6213, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 1, Itaço Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, QNH 1014. Parte 6295, ponto de espera, 2193, boa tarde. Boa. Decolado da Indymar, da 500S com Pro Whisky, sobrevoa a cidade de Bahia. Gente, mantenha as senhoras do Slide, 500S, não fica permanente dia. Então, entre o controle, informe iniciando o sobrevoo. Observa o meu voo. Vai manter a escuta permanente e informará no sobrevoo, até o meu voo. Decolado 46, controle 120 decimal 8. Controle 208, boa tarde, 2067. Boa. Controle 2067, decola, passa 1200 na Dael, linda, ótima. 2067, contato na terra da colégio, tudo mantendo de voo 360, após cruzar 2000 pés, beleza. 360, cruzar 2000, linda, vai voar o 2067. Estabilizou, vou no 962. Foi 962, completou a próxima CLS, chama a torre Salvador em 1-8 do final. Chama a torre 118. Decimal, 95. 95, obrigado. Torre, eu vou 1962. 1962, livre pouso na 10, vento é 100 graus, 17 nós. Livre pouso na 10, reposta para a chave de travar. Quente. Foi Salvador, continua chanel. 3.0.0. Ok, mantenha, 0 da 10, 2.13 no chanel. Mantendo o líder aguardando o gol 2067. É 229, na escuta. Autorizado o reboque e até. Autorizado o pushback e o reboque até através do portão 62. Aguarde a autorização para ingressar no patch 3. Ah, ok, autorizado o reboque até o através do 62. Aguardando para prosseguir até o 01 do patch 3. América 229. Isso é uma decolagem e abortar, confirme. Ok, ciente. Agora tem cruzamento, 1-0. Estou travando no 962. Ciente, gol no 962. Livre pouso no 0, vento 1-0-0 graus, 1-7 nós. Livre pouso no 962. está na região do sobrevoo, próximo avião. Já te fomos livrando o setor, até no nervoso. Parado, até no nervoso. Autorizada a alinhar e manter, 1 0. Limpo 08, cruze a 1 0, na delta chame o solo, 2 1 décima 1. Chama o Cebro Recife, as frequências 251, alterna 33, decimal 25. 251, 3325, gol 2067, boa tarde. América 229, me escuta? Só o Salvador, América 229. América 229, mantém a posição no travesso portal 612. América 209, mantendo a posição. Salve Salvador, bom dia, gol 71962, livrou na sua escuta. 1962, bom dia, segue táxi vial como número 2, atrás do C3 da Força Aérea, reporte antes da Juliette. Alfa.